Transamérica. Natal em tempos de crise. Ho, ho, ho! Papai Noel, é você? Sim, amiguinho, sou o bom velhinho. Como você entrou aqui, Papai Noel? Gordo assim, você não passa pela chaminé, aliás. A gente nem tem chaminé em casa. Ah, isso não importa, amiguinho. Você foi bonzinho o ano inteiro? Ho, ho, ho! Fui sim, Papai Noel. Fui bonzinho o ano inteiro só pra ganhar presente, tá? Mas que criancinha interesseira, hein? Ho, ho, ho! Vamos ver se você foi bonzinho mesmo. Você tirou boas notas na escola? Sim, quer dizer, tirei nota vermelha, algumas, mas o importante é que eu passei de ano, né, Papai Noel? Sei, sei. Pra manter o índice no IDEB, todo mundo passa, viu? Só pra te avisar, praticamente todo mundo passa de ano no fundamental, amiguinho. Mas você obedeceu seus pais? Sim, quer dizer, às vezes, porque... Não tem outra pergunta não, Papai Noel? Ok, já entendi. Vamos saber agora do seu pai, que é o homem do dinheiro. Ele foi bonzinho o ano inteiro? Acho que sim, Papai Noel. Ele só trocou de namorado umas 8 vezes, engravidou 2, mas pra me dar um meio-irmãozinho... mamãe fala que ele não presta, mas eu acho que presta sim, porque senão nenhuma mulher ia se interessar por ele, né, Papai Noel? É, bom, enfim, olha só... O que eu quero saber é outra coisa. Como é que anda a carteira do seu pai, amiguinho? Anda boazinha? Ho, ho, ho! Acho que sim, Papai Noel. Ele trocou de emprego umas 2 vezes e ficou 5 meses recebendo seguro-desemprego junto com o salário. Mas isso é porque não estava registrado, né? Então, eu acho que ele tá bem. Acho que ele tem dinheiro sim, Papai Noel. Papai Noel tá perguntando isso porque você sabe, né, amiguinho? A situação tá difícil, crise econômica mundial, dificuldades na economia global... Mentira, Papai Noel. Isso aí é tudo mentira da tia Dilma pra encobrir os problemas internos, velhinho. Você não lê a Veja, não? Como é que é? Você lê a Veja? Leio, Papai Noel. Diz lá que quem não gritar fora Dilma não vai ganhar presente. Vai ficar só com o pão com mortadela. Eu gritei bastante, Papai Noel. Tô até rouco. Eu quero presente, Papai Noel. Quero presente. Tô percebendo mesmo que você ficou aí com voz de taquara rachada. Mas olha, você não devia ter ficado lendo essas coisas, não. Você podia ler um livrinho de historinha, né? Como o Patinho Feio, a Bela Adormecida... Esse negócio de crise tá pegando mesmo. E olha, até nós lá no Polo Norte estamos enfrentando dificuldades, tá? Mentira, Papai Noel. Você não acha que eu não sei que a Escandinávia tem o melhor padrão de vida do mundo? Você não acha que também que eu não sei que a Finlândia, onde fica lá a sua casa, tá passando por um surto de desenvolvimento nunca antes visto na história daquele país? Vai dizer que você leu isso na Veja também. Credo, que obsessão com a Veja, Papai Noel. Parece até que o senhor é vermelho. E sou mesmo, amiguinho. Olha a cor da minha roupa. Conta outra, Papai Noel. Isso aí é por causa da Coca-Cola. O senhor é um porco capitalista. Amiguinho, amiguinho, desse jeito eu vou embora, porque de problema já basta o aquecimento global derretendo as geleiras no Polo Norte e também a Rússia invadindo o espaço aéreo das minhas renas voadoras, que estão ficando cada vez mais magrelas por causa da mudança do clima. Deixa de besteira, seu gordo barbudo. Quem que acredita nessa história de Papai Noel, rena voadora? Você nem é o Papai Noel, pensa que eu não reconheci sua voz, não? Eu sou criança, mas não sou idiota. Pode até não ser idiota, mas é muito mal educado, amiguinho. Você é o Guilherme da Rádio Transamérica. América, eu sei, Papai Noel. Claro que não, amiguinho. Eu sou o Papai Noel. Ho, ho, ho. Papai Noel não existe. Isso aí tá tudo na internet. Quer ver só? Faz o seguinte, então, amiguinho. Pergunta pra mulher do Gogli se eu sou mesmo o Papai Noel ou se eu sou esse Guilherme aí que você falou. Mulher do Gogli. Fala, amiguinho. Ha, ha, ha, ha. Esse gordo aí da barba postiça e toca que nem cabe na cabeça. Esse aí é o Papai Noel de verdade ou é só o Guilherme da Rádio Transamérica? Claro que é o Papai Noel, amiguinho. Tem certeza, mulher do Gogli? Você acredita em mim? Não acredita? Claro que acredito, mulher do Gogli. Então tá, eu vou respeitar esse Papai Noel aí. Você fica me devendo essa, Guilherme. O que você disse, mulher do Gogli? O que eu disse? Eu disse Feliz Natal, amiguinho. Ho, ho, ho, ho. Viu só? Não falei que eu era o Papai Noel de verdade? Fala logo o que você quer, moleque. Qual que é o seu pedido de presente de Natal? Eu quero uma mulher bem gata, Papai Noel. Uma mulher bem gata. Não, isso aí não pode. Isso aí é proibido pra pirralho da sua idade, que ainda nem saiu das fraldas. Sem falar que mulher não é objeto, né, moleque? Então, seu pai anda te ensinando muito errado, muito errado. Faz outro pedido que você tem mais 2. Virou gênio da lâmpada agora, Papai Noel? Eu não devia nem estar falando com um moleque mal educado que nem você, que não foi nem um pouco bonzinho o ano todo. Mas diz logo aí o que você quer. Eu tenho outras casas de criancinhas pra passar, meus 10 minutos já estão quase vencendo, eu tenho certeza que sua mãe não vai querer me pagar extra, então fala logo. Eu quero então um PlayStation 4 com uma TV bem grande pra eu poder jogar o dia inteiro. Muito caro, pedido negado, sua última chance, vamos lá. Então, quero uma bicicleta então. Bicicleta também tá muito caro, pode ser uma de segunda mão? Mas só se não tiver com pneu furado, que nem aquela que o Cid Creicinho ganhou do pai dele. Ok, pedido anotado. Agora se comporta direitinho, obedece a tua mãe, não dá ouvido pra aquele idiota do teu pai, tá? Que o Papai Noel vai dar um jeito de comprar, quer dizer, de fabricar, tá bom? Ho, ho, ho, amiguinho, Feliz Natal! Feliz Natal, Papai Noel, Feliz Natal! Mas que saco, viu? Tá cada vez mais difícil ganhar a vida como personal Papai Noel, rapaz. Que criançada mais chata. Ano que vem eu vou desistir disso aqui. Ano que vem não passa isso. Onde já se viu criança que não acredita em Papai Noel e só confia na mulher do Gogli? Só faltou pedir presente ao McLanche. Transamérica.